noite, bem-vindo a mais uma edição do Ronca Ronca, esse um que orienta, desorientando. Ronca Ronca de 1º de março de 2011, aqui ao fundo o ABBA, ou melhor, o Leather Nun fazendo ABBA. Aí, Nandão, uma torcida participa do Ronca Ronca. Massa, meu querido. Nossos ouvintes podem participar através do nosso clássico e-mail roncaronca@ufm.com.br, atendendo até meia-noite. Vamos seguir com o príncipe da música etíope, Mulato Astaque, ao vivo. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Toda terça, né, Nandão? Toda terça é Bezerrão com a gente. Aí, ao fundo, como nós já anunciamos, o príncipe da música etíope, Mulato Astaque, com data já confirmada em São Paulo, dias 19 e 20 de março. Nandão, será que a nossa super técnica bem gravou o início do Ronca Ronca de hoje? Tomara, né, meu? Porque esse início irá perseguir toda a edição do Ronquinha, junto com o início do John Peel. É verdade. Afinal, nós temos hoje, no dia 1º de março, primeira terça-feira do mês comemorativo aos 5 anos do programa na UFM, nosso colega, essa lenda da filosofia ronquística, Fábio Massari, que brilhantemente introduziu Ronquinha, massa, porra, muita satisfação. Nossa torcida está se descabelando por conta da sua presença aqui. Estamos ao vivo até meia-noite. Sem dúvida, sem dúvida. Satisfação transbordante, né? No clima da cidade, né? Satisfação. Sim, sim. Você viu aquela turma lá do Morumbi dando tibum? Pois é. Que momento, né, cara? Pois é. Pensei que fosse Calmão, pô. Calmão tava ali, São pergunto, Paulo e Palmeiras. Até perguntei, né? Até perguntei pro Calmão. Calmão, era você que tava dando aquele duplo carpado dentro d'água? Não, não era. Não tava nessa, não. Vamos seguir até meia-noite com o Fábio Massari. Trouxe várias pepitas. Começamos com um disco, um compacto maravilhoso. Com ABBA, né? Mais informações sobre essa preciosa... Leather Nun, né? Banda sueca, anos 80, principalmente. Você acertou ali, dividiram muito o palco com os tais góticos, né? Sisters of Mercy, as irmãzinhas, né? Tocaram muito com essa turma, mas tinha uma pegada mais roqueira, casaco de couro, motos. E eles foram importantes ali na Suécia dos anos 80. Uma vez conversando ali com os Backyard Babies, perguntei do Leather Nun, os caras, claro, uma instituição, aquela coisa toda. E curioso, banda sueca, né? Fazendo ABBA, né? Não sei ali dentro qual foi a recepção desse compacto, mas é. ABBA é ABBA. Pra esse Ronquita muito especial, acho que valeu, né? Depois eu vou ter que conferir ali a abertura pra ver se de fato não, né? Não me atropelei, se o hashtag saiu bom. Não, tudo conforme planejado. Tudo certo. O que orienta desorientando, então, foi uma história. Então, isso que eu preciso ver depois. Mas nós vamos seguir dividindo essa bola. E logo no início do programa, eu falei com o Massari do disco do Rubinho Troll, ex-sexo explícito. Terça-feira passada, retrasado, nós mostramos. E o Massari ficou muito curioso de ouvir o disco. Então, o Rubinho mora em Londres há 15 anos. Segura. Ronca, ronca. FM. E aí, galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. You got the money and I got the honey. I called my baby late last night. She told me, Daddy, everything was all right. I don't have to worry 'cause she's real fine. I know my baby, she's all Cadillac, a diamond ring. She told me, Daddy, don't you worry about a thing. She's all mine and I'm so glad. She's the best woman I ever had. Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado, de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1:30 da tarde, toda cozida, claro, com milhares de preceitos e tal. O vinil é meio isso. É meio, sabe? Isso. Entendi. Tem tempo que a gente não mostra a lasanha do Eduardo, né? Pois é. Eduardo Mota do Brasil, é. E o programa começou com um compacto trazido pelo Massari, que deu vários estalinhos maravilhosos, né? É a famosa cacografia. É isso aí. É o poeta Leminski. Massari, você já foi a Nova Orleans, não? Nunca tive o prazer, ainda não. Podemos ir juntos, né? Opa! Fazer essa proposta Oi FM para, opa, enviar Ronca Ronca. Já teve lá, conhece? Não, infelizmente não. Sempre quando a gente mostra música em Nova Orleans, eu pergunto ao Nandão se ele já foi, ele sempre diz que não também. Então, mais um que nunca foi a Nova Orleans. Então, chegou a hora, né? Excursão. Ronca Ronca, etc. Fazer um programa lá, vocês. Exatamente, dois, é. De Nova Orleans. Entrevistando o Dr. John. Lojinhas legais. É, né? Dicas. Né? Pô, deve guia, ter muita, né, coisa boa. Mas depois do Katrina, que tirou o Nova Orleans do mapa, o Benegão esteve, você lembra o Bernardo? Sim. Benegão esteve no programa. Aí eu perguntei, fiz de novo essa pergunta. E aí, Bernardão, você já foi a Nova Orleans? Eu falei, não, e nunca mais irei, né? Porque a cidade foi, mas tem, dizimada de uma forma impiedosa. Uma tentativa, né, de resgatá-la, principalmente por conta da comunidade artística. Não, já voltou, né? Tudo, né? Já voltou tudo, é. Festivais. Festivais mil, exatamente. Tem séries televisivas que dão essa força também, legal. Para quem está curioso de saber se já não reconheceu essa voz no programa hoje, temos Fábio Massari ao vivo até meia-noite. Estamos em São Paulo. O que diz a nossa audiência, Nandão? André Nader, na Serra dos Órgãos. Eu acho que é Teresópolis, no Rio de Positivo Janeiro. Positivo e operante. É região serrana, né? Saudações Cruz Maltinas. Obrigado. Do Alto da Serra. Maravilha esse início de programa com o reverendo Massari assumindo o comando do João Boteco. João Boteco. Coisa linda, mulato dando tom lá já no início. Aproveitando a presença do Massari, aniversário da cidade de São Sebastião, e os 6.7 de Mr. Roger Daltrey, opa, solicito, não, respeitosamente um petardinho do The Who. Será que rola? Eu acho que agora, né? Essa altura do campeonato. Esqueceu, né, aniversário do cara. Eu não fui informado. Eu digo sempre, o Ronca Ronca sobe com o auxílio da nossa audiência, mas precisa ter um pouquinho de tempo. Sim. Antes dele subir. Ah. Que na hora que a criança saiu do chão, maluco. E o Vinícius, não sei de onde, diz que não conseguiu comprar ingresso pro Mulato Astak no... Calminho chegou aqui falando. Como é que é, professor? Tem derrua, tem derrua aqui no Calminho sempre chega pra... O Silvio Calmon sempre resolve as nossas batatadas. Silvio Calmon, diretor. Diretor da rádio de São Paulo. Ele diz que acabou o ingresso do Mulato Astak em menos de uma hora. Olha aí. E ele quer saber se algum traficante de ingresso tem algum disponível. Como talvez, assim? Né? Que é isso? Não sei. Não, vai ser difícil. Inclusive, eu e Túnel compramos ingresso. Hoje a bilheteria do Sesc abre coletivamente às 2 horas. É muito organizado mesmo, com Nova Orleans aqui ao fundo. Que momento, hein? E aí eu perguntei, Túnel, como a gente chama carinhosamente, claro. Zé Flávio. Túnelzinho, existe a possibilidade do tráfico se instalar? Ele falou, é muito difícil. O que pode acontecer é a rapaziada chegar e a turma traficante pular no pescoço e falar, tem algum pra vender? Mas ali, de cara, porque... Comprar direto na bilheteria é difícil. Porque o Sesc dificulta muito. Quer saber como é que foi a saga pra comprar ingresso hoje na fila do Sesc? Diga. Abri as 2. Chegamos lá, eu cheguei lá 1:30, no Sesc Ipiranga. Aí tinham... Eles vendem ingresso para todos os shows. Alceu Valença, Benito de Paulo, não sei o quê. Então tinha uma turma na frente para comprar o Alceu. Às 2 horas, pontualmente, eles iniciaram a venda. Eu fui o primeiro a chegar. Aí comprei para sábado. 2 ingressos para sábado. Aí lá tem um cartaz. Venda limitada a 2 ingressos por pessoa. Só 2, não? Só 4 dessa vez. Não, 2 ingressos. Aí, por favor, 2 para sábado, perfeitamente. Aí eu quero mais 2 para domingo. Ah não, 2 para domingo não pode vender. Você tem que entrar de novo na fila. Eu falei, mas peraí. São 2 ingressos por venda por show. Eu tô comprando mais 2 para outro show. Não, não. Você tem que voltar pro início da fila. A fila tava curta e o túnel chegou e tava no final da fila. Então, lá fui eu com o túnel comprar para domingo. Aí eu fui e pedi. Por favor, 2 ingressos para domingo. Ela faz a compra, aparece lá na tela. Ah, mas você já fez uma compra nesse valor com esse cartão. Falei, sim, você me mandou de volta pra fila. Mas a gente não pode efetuar a compra. Ah, você tem que ter outro cartão, então. Exatamente. Eu falei, meu amigo, assim? O Sesc é uma potência, um exemplo de organização, de seriedade e tudo. Mas eu vou, a próxima vez, voltar a cavalo, porque nós estamos no período medieval. Exato. Voltou pra fila e não aceita o cartão, tem que ter um outro cartão. Aí é muita organização demais, né, cara? É bizarro mesmo. Vamos combinar. Essa coisa de abrir ao mesmo tempo as bilheterias, enfim, interessante, até procede, mas é cruel também, né? Porque para esses shows pequenos, acaba rápido. Acaba muito rápido. Não, acabou tudo. Eventualmente, você tá nessa ou naquela unidade do Sesc, já era, você nem vê os ingressos, acabou geral. Na segunda compra para domingo, já só existia ingresso na beiradinha da... ingresso sentado, né? Na beirada das filas mesmo. Qual tudo? Sesc é esse show? Ipiranga? É o Sesc Vila... Vila Mariana. Mariana, o show do Astak vai ser lá. Mas todos os Sescs vendem, né? Não, claro. Mas enfim, então muita gente perguntando sobre ingressos pro Mulato. Acabou milho, acabou pipoca. Acabou pipoca, né, Nandão? Sim, acabou. Não tem mais. Massari, vamos apresentar a próxima atração. Mais um compacto espetacular que você trouxe. Como é o nome do nosso camarada aí, que lembrou do Roger Daltrey? André Nader. Essa banda Mistreated, de alguma maneira, a gente encaixa aí nessa comemoração, né? Apesar de ser uma banda inglesa dos anos 90, eles são totalmente Nuggets, né? Anos 60, Seeds, e certamente a influência mod do The Who, de alguma maneira, está presente. Se não fosse o The Who, certamente eles não existiriam, né? Certamente. E banda bacana e ao vivo na BBC, né? Então a gente gosta de sessions radiofônicas. Super então especialidade. Esses caras, Mistreated é o nome da banda dos anos 90, mas com cara de velhinho. negro tira o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. Never, never, never let them go. No, never, never, never. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door. Jota Quest, Só Hoje, Diana Craig, I Give It To You In My Skin. Isso aí, eu gosto muito dessa última. Não, vem de novo com essa criança, pelo amor de Deus. Essa música é boa, já você ouviu? Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door. Jota Quest, Só Hoje, Diana Craig, I Give It To You In My Skin. Pô, essa é sueco, né? É sabe? Lógico. My Skin. Essa é uma das novidades do programa de hoje, tirando todas as outras que o Massari mostrará até meia-noite. Estamos ao vivo com o Fábio Massari no Ronca Ronca na UFM em São Paulo. Nós vamos ouvir também hoje o novíssimo disco de PJ Harvey, Let England Shake, uma coisa de maluco, de chorar lágrima de sangue. Mas aqui ao fundo é o LCD Sound System, gravado em Londres, London Sessions. Massari, por favor, tire a dúvida do nosso ouvinte sobre o The Fala. Era The Fala, de facto, né? Repelente, um hit da banda do Seu Educa. Tomei um susto na hora que eu ouvi ali, inclusive, né? E é de fato uma cover do The Fala, né? Banda, no fim das contas, uma banda visionária, né? É. Educa, um cara que estava, né, 20 anos à frente. Está há 30 hoje. Pois à frente. Não, mas a música está no disco do Rubinho. Na verdade, o Lúcio Branco pergunta de quem é essa versão de Repelente desse disco do The Fala, que é o Rubinho Troll, Rubinho que mora Troll. 15 anos em Londres, e Sexo Explícito, que gravou esse disco com o John do Patofu. E ele diz que o Pose Boutique do Beast Boys é o irmão caçula desse disco do The Fala, eu acredito. E a história da Biba, Massari? Biba Meira, legendária baterista do The Fala, na primeira formação, né? Formação clássica. E na primeira visita de Nick Cave ao Brasil, topei com um elemento no Clube Aeroanta, saudoso clube aqui do Largo da Batata, em São Paulo. E Nick Cave no seu cantinho ali assistindo ao The Fala, né? Naquela fase em que o Educa e o The Fala faziam cover de Motley Crue, né? Era uma coisa meio pesada, estranha. Mas ele ficou encantado com a Biba, que era uma excelente baterista, né? Tinha uma escola de música no sul ali, enfim. Era uma grande banda, o The Fala. A Biba poderia ser uma Bad Seeds, de repente. Poderia ter sido. Já pensou? Importada, hein? Poderia, que onda, hein, cara? Sai o Thomas Widler lá, daqueles caras, e bota a Biba pra tocar com o Nick. Aeroanta, embaixo, entre parênteses, Largo da Batata. Da Batata. Que onda, hein, cara? Isso é uma onda, hein? Aeroanta, entre parênteses, embaixo, Largo da Batata. O Yuri Almeida, nosso Tisgrila, coordenador, cara. Nossa senhora, de ações festeiras. Exatamente. É o cidadão que está montando a logística de comunicação e transporte para o Ronca Ronca semana que vem, terça-feira de carnaval, ser ao vivo no Rio de Janeiro. Nos dois últimos anos nós não conseguimos fazer o Ronca Ronca ao vivo, certamente as únicas edições que foram gravadas, pelo simples fato da gente não conseguir chegar à rádio, que se localiza ao lado do metrô da Praça Verão Osório e ao lado do surdo da Banda de Ipanema. Então a única possibilidade da gente chegar ao estúdio é deixando o material lá, headphone, agulha, disco. Eu e Nandão, a gente vai dar um tibum numa piscina de vaselina e vai vazar por dentro da multidão loucamente até chegar à rádio. Uma remada, né? De sunga vaselinado. E tudo o material isso já lá. Yuri que tá coordenando essa operação. É verdade. Operação Vaselina, é o nome. Tipo guarda de trânsito. Operação Vaselina, é o nome da Yuri, que é o nosso, uma lenda, um demônio da Tasmânia, coordenador de programação. Ele diz aqui, não vou dizer nada, o programa está sensacional, estou bebendo e delirando. De Mulato Astak, a LCD Sound System. Um dia eu chego lá, um grande abraço, Yuri, um beijo. Várias novidades, cara, que ele falou, né? É, assim, muitos e-mails legais, muitas perguntas pro Massari. É isso aí, o programa é de vocês. Aproveite a oportunidade do Fábio Massari estar com a gente ao vivo. Muitos e-mails, cara, que não. Acredito que não vai dar, a gente não vai ter tempo hábil. Muita gente pedindo pro e-mail, pro Massari falar sobre certas bandas e discos e etc e tal. A gente vai aqui num sorteio louco. Não. E o que for pintando, o Massari vai falando. Exatamente. Positivo? Vai mandar alguma agora na lata? Melhor não? Daqui a pouquinho, né? Tá bom. Isso eu acho curioso, porque as pessoas têm essa coisa contigo, né? Com o Maurício também é a mesma coisa. As pessoas querem ouvir vocês falando de determinadas bandas, ou discos, ou época. É engraçado essa. Pra sacar a opinião mesmo, né? Pra ver se partilha ou não dessa ou daquela, né? Aliás, predileção ou não, né? Senhor Fábio Massari, o Maurício tem o Ronca Ronca, programa e site. A gente encontra suas opiniões somente no etc. No etc. Por enquanto. No etc. Tem uma coluna no Yahoo também, né? Chama Mondo Massari, que é uma coluna que vem migrando, né? Foi um programa na MTV, foi coluna da Rolling Stone e agora é coluna do Yahoo. Muito bem. É isso. E hoje de manhã eu tive a felicidade de participar do finalzinho do horário da Lorena Calabria aqui, o Rádio Café. E a gente conversou rapidamente exatamente sobre essa situação do rádio, da OFM e de outras pontas de comunicação, da gente junto com a internet poder oferecer uma informação ou um tipo de caminho que você não encontra na internet, que é exatamente isso. As pessoas querem saber de você, né, a sua experiência, o que você sentiu, quem te beliscou, né, quem puxou a sua sacola de discos. Isso, a internet pode até ocupar esse espaço também, mas não vai ocupar desse jeito que a gente está aqui agora, rasgando o Brasil de Porto Alegre a Recife, com as pessoas mais variadas de todos os tipos, prestando atenção no que você está falando. Aliás, falando prestando atenção, Nandão, tem o Skylab aí, por favor? Tem, aliás, essa é a maneira preferida que o Rogério tem de ouvir. É, de 98% da nossa audiência, né? É verdade. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Mais alguma informação, Nandão? Cara, muitos e-mails. Eu vou escolher um aqui na pedrada, tá? Isso, por Curpione. É, exatamente. Emerson Facão. Nossa senhora, que homenagem, que espetáculo, hein? Emerson, gostaria que o Massari falasse dos 20 anos do Screamadelica, do Primal Scream, e também do grande Dream Team do rock, de integrantes de bandas como Felt, Stone Roses, Jesus and Mary Chain e My Bloody Valentine. Pô, temos tempo pra tudo isso? Vamos bom, por parte, Primal Scream, a gente vai ficar falando praticamente o ano inteiro, né? 20 anos de Screamadelica, quer dizer, disco importante, seminal, aquela coisa toda, e dizem, né, que ele vem aí, né, tocar o Screamadelica. Tem um negócio todo, desse, né? Tem esse babado aí. Então, a gente empurra pra daqui a pouco, sim, né? O Dream Team é isso, né? Acho que cada um monta também o seu Dream Team, mas é legal ele ter lembrado dessa banda Felt. Uhum. Nossa, pois é, né? Um pouquinho mais obscura do que as outras citadas. Mas esse, né? Emerson Facão, uma lenda. My Bloody Valentine. Tá, e nessas são mais seminais, e o Felt era um pouco mais curioso ali, mas legal, né? E pra gente fechar, o nosso ídolo, Kleber Vinícius, Klebinho, programa histórico, maravilhoso, uma rotina, blá blá blá. Massari, você trouxe o Purkur Pilnik. É, ele deve ter. Eu acho que eu pronunciei ou ele certo. Leu Uma Estação Islândia, ou, enfim, eu já devo ter comentado sobre essa banda. É uma das bandas mais legais dos bons sons islandeses, né? É Purkur? Purkur Pilnik. Ok. É, banda do punk ali, comecinho dos anos 80, mas a curiosidade é que é o Einar, que era o líder dessa banda, depois formaria alguns anos depois com a Björk e um tal de Sugar Cubes. Um tal, é. Uma já ouvi banda falar. Bastante importante. Um e ele veio desse Purkur Pilnik, que é certamente uma das mais legais dos sons islandeses. O Kleber tem mais 30 perguntas, mas como o Sesc, eu vou, né, vou dar vez ao outro, entende? Outro cartão, outro, né? Cartão. Manda a criança pro início da fila. Mantendo o clima de novidades, vamos ouvir o mais recente disco dos Penitentes, do lendário Chucro Billy Man. Opa! Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã em roncaronca.com.br. E com Caribou ao fundo, com esse disco maravilhoso, considerado pelos mais entendidos um dos melhores de 2010, a gente deve informar que estamos ao vivo até meia-noite para os quatro cantos do planeta em www.oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada OIFM BH 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9 e São Paulo, OIFM São Paulo, onde nós estamos nesse exato instante com Fábio Massari ao vivo até meia-noite, OIFM São Paulo 94.1 do seu radinho. Diga lá, Nandão. Marcelo Vazen, qual foi a música que rolou depois da conversa sobre a Suécia? Parecia Mano Tchau, no tempo Mulato, do Mano Negro. Talvez tenha sido Mulato. Ah, sim, Mulato está aqui, a trilha do Timeless, gravado ao vivo em Los Angeles. A gente falou, recebemos o Verocai há 3 semanas, no Arpoador, e falamos muito, fizemos promoção aqui em São Paulo e no Rio, sobre as exibições de todo o material do Timeless. Lembrei de uma banda que eu vi cerca de um ano atrás no Ronca, de New York, anos 70. Acho que era XRT ou XCT. É, um ano atrás complica um pouco, né? XCT, XTC seria? Eu pensei no XTC também. Uma banda XTC. Inglesa. Andy Partridge, né? Gente, tocamos terça-feira passada no programa. Foi. Skylark, o disco Segundo Amor, é o principal disco da banda. Disco, ele sempre teve muita moral, né? Moral alta. Muita moral, né? E um abraço pro Hugo Tomasi da Cabaleira, empresa audiovisual, que está publicando várias coisas sobre o Ronca Ronca aí na rede mundial de computadores. Espetáculo, hein? É isso aí. Por falar na nossa audiência, que realmente faz o Jumboteco subir, o Otânio, nosso ouvinte de toda terça-feira, enviou um e-mail com uma informação fundamental. Haverá até no segundo semestre de 2011 o lançamento de um disco tributo a John Martin. E já estão garantidas participações de Beck, Robertinho Silva, manja, do The Cure, Robert Smith, Devendra, Donovan, o antigo. Donovan Leach, o Bob Dylan da Grã-Bretanha, e outros mais no segundo semestre. Johnny Boy Would Love This, um tributo a John Martin, dos pilares do Ronca Ronca em todos os tempos. Massari, vamos partir para a próxima ignorância. Esse amarelinho, mais um disquinho amarelo. Mais um amarelinho, mais um 7 polegadas amarelinho. Poderia estar numa história do Asterix, né? Com Panoramix ali, né? Julian Cope. Sabe que ele tem um livro sobre as construções geológicas ali, né? Do Reino Unido, né? Pedras milenares, esse tipo de coisa. É um especialista no assunto. Um fio desencapado, né? Em outras palavras. Fritou e ficou maluco, assim. Um fio desencapado e que, como nós lembramos aqui do Educar, que é um cidadão que quando começou estava 20 anos à frente e hoje está a 30, da Rapaze. Sim. O Julian Cope pode entrar nesse barco também. Também tá nessa turma, o Teardrop Explodes, né? A primeira banda ali era meio diferente da turma ali dos contemporâneos, e a carreira solo dele é muito bacana, tem muito disco legal. Sou fã do cara. Esse compacto é de quando? Uma boa pergunta, viu, seu Malval? Vou até botar aqui a minha lupa, né? Luneta, pra poder luneta. Me certificar. É anos 90. 95. Então. Exatamente 95. Feelings that I learned Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Africa. Diretamente das Minas Gerais, Porcas Borboletas, um espetáculo. Semana passada ou retrasada, nós tocamos aqui o Burro Morto, da Paraíba, e há muito tempo tento um contato com essa rapaziada, mas não consigo. Então, alguém que esteja sintonizado na UFM, que tenha a bula, a rota de como chegar à rapaziada do Burro Morto, pelo amor de Deus, nós temos mais uma hora de programa ao vivo aqui em São Paulo para passar esse contato, telefone, e-mail, caixa postal, enfim. Para onde é, Nandão? Tá chegando o nosso e-mail 24 horas no ar, hoje até meia-noite, roncaronca@ufm.com.br. Queremos loucamente o contato da rapaziada do Burro Morto. Bolívia? Vamos lá. Pô, já? Explica Bolívia pro Massari, né? Vou explicar para a nossa audiência o que está acontecendo aqui. Hoje é a primeira terça-feira de março, o mês que a gente dá com a fuça em 5 anos do Ronca Ronca na UFM. Para comemorar, nós estamos em São Paulo, com Fábio Massari, ao vivo, a cores, com molho ferrugem, até meia-noite. Participe do programa, pelo e-mail que o Nandão dá de 5 minutos, porque é uma noite muito especial, exatamente porque é o início dessa comemoração. Serão 5 terças-feiras. E globalmente são quantos? Aí, meu amigo. Muita matemática. É muita pergunta, é difícil, né? Matemática, sabe? Avançada. Exatamente. E a Bolívia, Nandão, a gente não tem como explicar sem imagem. Então esqueci, vamos reformatar essa história. Tá bom. Vamos lá, aperta então. UFM. Alô, alô, rapaziada do meu Brasil, quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca ouvindo esse som classe A. Abraço. Lá o meio campo desse banquete para 1.001 talheres. Meio campo composto por Sonny Rollins, Ray Brown no baixo, Shelly Manning na bateria, Sonny Rollins no saxofone tenor. Isso vale uma orquestra de 1.500 componentes, mais ou menos. E aí, qual foi a perguntinha, Massari? Perguntinha que eu lhe fiz? Isso. Se o Sonny Rollins está naquele line-up ali da Bélgica dos anos 60, 69. Que tinha quem no cardápio? Outubro de 69. Pô, não sei nem por onde começar, né? Tinha. Tinha. O apresentador do evento era Frank Zappa. É. Ele era o MC da parada, né? Desse festival belga do final dos anos 60 ali. MC Zappa. De Pink Floyd ao Don Cherry. Passando por... Ornette Coleman. Certamente o Sonny Rollins estava ali. Yes estava ali no meio, eu descobri depois. E esse é um evento interessante, a gente já falou bastante sobre esse festival, porque é o festival que marca o encontro do Zappa com o Pink Floyd. E... aquele presente que lhe passei há pouco. É, inclusive. tá aqui. Vamos cair de boca nele, com todo respeito. E por conta de Zappa, né? Vamos ao... esse convite que muito me agradou, né? De participar como testemunha visual, inclusive, né? Do Ronca Ronca, né? ao vivo em São Paulo, diretamente da Vila Olímpia. Então vamos de Zappa, né? É isso aí, a próxima pepita de Fábio Massari, que está com essa, a gente até meia-noite. Originalmente lançado em single, né? O Zappa, que tinha vasta discografia em álbuns, né? Também lançou os seus singles aqui e ali, mas proporcionalmente, né? Era muito mais das longas viagens, né? E essa foi lançada originalmente em 7 polegadas. E é esse um que nós vamos ouvir. Essa é a primeira vez que ele sai de casa. Peraí, repete, vamos voltar a fita aqui, Nandão. Quando voltar a fita, manda uma vinhetinha curta. Tá. Só pra criar um clima, a gente identificar o Jumboteco no meio da escuridão, né? Ok. Pode ser? Pode voltar a fita? Oi, FM. Como é que é? Ronca, ronca. Esse 7 polegadas do Zappa está saindo de casa pela primeira vez para o Ronca Ronca. Que emoção, meu Deus do céu. Podemos partir pra grosseria logo? Opa, fique à vontade, deixa a agulha riscar ele bonito. Hello, anybody home? special delivery. Oh, no. Registered mail, you're gonna have to sign for this, buddy. Oh, no. Come on, I know you're in there. Oh, no. I don't wanna get drafted, I don't wanna go. I don't wanna get drafted. Boy, I don't wanna get drafted, I don't wanna go. I don't wanna get drafted. No, no, no. Roller skates and disco, is a lack of fun. I'm too young and stupid to operate a gun. I don't wanna get drafted. I don't wanna get drafted. I don't wanna get drafted. I don't wanna get drafted. My sister don't wanna get drafted. She don't wanna go. My sister don't wanna get drafted. My sister don't wanna get drafted. She don't wanna go. My sister don't wanna get drafted. Whoa, whoa, whoa. Wars are really ugly, they're dirty and they're cold. I don't want nobody to shoot her in the foxhole. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? And confused, does it stay, as it go? Am I being choosed? Well, I'd just like to know. Give me a clue as to where I am at. I feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead. I can't stand this tease and I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track. Thank you. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Parece que vai entrar a voz do Nick Cave também, não parece? Coisa linda. Você pode contar mais dessa história depois, que eu não conhecia esse episódio. Será que alguém não identificou a música? Dazed and Confused, clássico absoluto do Led Zeppelin, em sua versão original, impetrepada pelo cidadão Jack Holmes, um disco lançado em 67, The Above Ground Sound of Jack Holmes. E naquela final dos anos 60, a gente já comentou isso aqui várias vezes, ninguém era de ninguém. E para o Led Zeppelin, ninguém era de ninguém mesmo. Com aquele empresário bonzinho. É, né, o grande, né? Ficava fácil, né? O grande, grande. O grande, grande, exatamente. Então eles metiam a mão mole. A mão dura, mole. Então afanavam tudo. Howlin' Wolf, Muddy Waters, todos foram devidamente recompensados anos depois. E o cidadão aqui, o Jack Holmes também. A música é dele, originalmente. Até existe um trelelê, uma picuinha aí. Isso é um disco de 67. O Led Zeppelin só lançou algum tempo depois. É que nem Hey Joe. Claro. Né? Ah, Hey Joe, o camarada cantava num barzinho em Nova York. Aí já era. Já aí o outro perdeu, foi e fez uma versão. Começou a cantar também no barzinho em Nova York. Aí o Jimi Hendrix ouviu, gravou, aí ele foi reclamar. Enfim, virou uma terra de ninguém. Mas Dazed and Confused é do Jack Holmes. Nandão, o que diz a nossa audiência? Muita gente citando o programa como um programa histórico e realmente o é, né? O é. O é no sentido de o é? Talvez, talvez. Juliana Sampaio, nossa, demais, só mesmo o Ronca Ronca para receber. Fábio Massari, o Wagner de Freitas dizendo que a abertura foi histórica. Com o Massari fazendo o texto de abertura. Nossa, tá gravado, querida... Betão, tá gravado? Vou ter que conferir a depois. A intro tá gravada? Depois eu refaço o Orienta Desorientando. Muito bem. Nossa querida colega Cristiana Brandão, âncora do Clube Oi, aqui de São Paulo, pedindo PJ Harvey, opa. Let England Shake. Já está aqui na agulha. Genilson, né? De Santa Luzia, o programa tá demais, é o único que merece uma presença tão ilustre. Vida longa, Ronquinha e ao Massari. Bons sons, ele pergunta aqui do SW com Mars Volta. Vocês dois falaram bastante do Mars Volta na apresentação do SW. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Continuo enfileirando os discos de Omar, né? O cara tá enlouquecido, né? Ano passado lançou uma meia dúzia, né? Vamos ver se. Fala em. Já, desculpe, Nandão, eu sempre te corto. Tá desculpado. É uma grosseria habitual de toda terça-feira. Mas a formatação alavancada para o próximo SW já está em curso. Opa! Já tem uma luz aqui, uma luz ali, o um negócio. Com a experiência do primeiro, acho que é isso aí. Né? Teremos grandes momentos pela frente. O Lafayette Júnior, que eu não sei de onde é, pergunta ao Massari o que ele tem ouvido de música nova feita no Brasil. O que você indica? Massa. Por onde começamos? Você ouve muita coisa? Ouço bastante, gosto de sacar aí o que andam fazendo, gosto desde os instrumentais ali, os Joseph Thornton e Macaco Bong, até o disco da Lourdes da Luz. Uhum. Vou ouvindo um pouco de tudo, sim, me divirto bastante. Você deve receber muita coisa também, né, imagina? Recebo bastante, que temos aí? Ah, opa, esse é quase brasileiro, né? Esse é brasileiro, né? Mas, então, eu gosto muito dessa turma, o Hurt Mode e Derivados, né? O Mazurek, os projetos, né? O Mazurek. Mazurek, enfim, o nome já passou a ser esse, né? Mazurek. É que nem o Raymond, meu amigo de Glasgow, contemporâneo, conterrâneo do Bob Gillespie do Primal Scream, que a gente tem falado tanto aqui, eu já comentei isso aqui. Uma das coisas mais engraçadas que existem na face da Terra é o Raymond imitando Bob Gillespie chegando completamente Chamberlain, cabeleira altíssima. é muito engraçado porque ele faz igual. Cresceram na mesma cidade, enfim, são amigos mesmo. De fato, camaradas. E o Raymond mora muito tempo no Brasil, ele é Raimundo. O Mazurek é o Mazurek. Mazurek, agora okay. Ninguém tasca. Exatamente. Ainda ao fundo, o Jake Holmes. Não dá um lance o seguinte, chove em Salvador, não? Ah, é, abraço para Vanessa ali, que volta, tem problemas. Volta ao poleiro, né? Mas, carpe diem, como diz ela. My penny buys. Massari, como sempre, você iluminando o nosso caminho, a próxima pepita... Você falou há pouco de Nick Cave, né? Sim. Esse cara é chapa, né? Foi chapa de Nick Cave, né? O Jeffrey Lee Pierce, saudoso já, líder da banda Gun Club. Então, essa é uma banda que eu leio e ouço falar há muito tempo, mas nunca tive chance de ouvir como ela... merece essa, que... essa merece. O primeiro cara, eles foram cultuados à época ali, né? O Chris Stein do Blondie produziu disco, etc. Mas quem resgatou o Gun Club depois da morte do Jeff Lee Pierce foi o Henry Rollins. Foi o cara que falou pra muita gente: olha, prestem atenção nessa banda, o cara morreu, prestem atenção no legado. E daí ele foi o primeiro cara a relançar as coisas do Gun Club. E muita coisa tá aí. Aquele selo que saiu, Gang of Fox. Exatamente, exatamente. Devil. Exatamente, foi. Nesse ali tem Gun Club, é? Tem Gun Club, tem alguns títulos do Gun Club, mas depois a Sympathy for the Records, algumas outras etiquetas foram relançando praticamente o catálogo todo. Esse selo do Henry Rollins existe ainda? Não sei se ele tem o selo. O site, ele continua lançando muito livro, né? Ele continua lançando os livros. Eu acho que o lance do selo dos discos, ele deu uma parada, até porque, enfim, acho que a produção de CD ali diminuiu bastante. O Gun Club é da onde? Que cidade? Então, é banda baseada em Los Angeles, né? Ele foi, antes do Gun Club, ele foi o presidente do fã-clube do Blondie, né? Espetáculo. Engraçado, né? Depois o Chris Stein viria a produzir o Gun Club, né? E teve gente que tocou com os Bad Seeds, que passou pela banda, uma espécie de punk blues, com pitadinhas de Doors ali, é mais ou menos esse o caminho, uma bela banda. Então esse é mais um compacto, 7 polegadas, da discoteca de Fábio Massari no Ronco. Walking Ronco. With the Beast. Through the willow tree,

tem Otinho aí. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. E nós também estamos em São Paulo, ao vivo, até meia-noite, recebendo o Fábio Massari, iniciando o mês comemorativo dos 5 anos do programa na UFM. Exatamente na primeira terça-feira, nós estamos em São Paulo, com o Massari iluminando o nosso caminho. É muita emoção, meu amigo. E com o PJ Harvey ao fundo, e com a ligação de Bernardo Benegão, diz ele, totalmente no escuro, no quarto de vinil, olhando pro teto, chorando de felicidade por conta do Ronca Ronca e o Massari ao vivo. E PJ. Bernardão, te enganar não, hein, cara? Agora, Massari, você vê com Let England Shake, que é o fundo, o mais recente disco da PJ Harvey, saiu há coisa de 2 semanas. Vejo pela primeira vez a bolachinha. Não, eu também, eu comprei hoje nas galerias aqui em São Paulo, tava louco atrás dele, já tava quase indo embora, eu falei, não, vou passar lá, porque eu sei que vou encontrar. E a loja tava fechada antes, e encontrei o disco da PJ Harvey, que eu tava doido, realmente doido. Marcelo Caipirinha, ele diz que é o melhor disco dela, e aí é em cima disso que a constatação chega. Como que um artista como ela, com tanto, uma discografia muito grande, tanto tempo na estrada, sempre surpreendendo, né, um som sempre provocante, completamente desgarrada de qualquer movimento, a PJ Harvey é a PJ Harvey. Como é que ela chega hoje, em 2011, no início de 2011, com aquele que vem sendo considerado o melhor disco da história dela? Eu fico louco com isso, cara. Como é que pode isso, cara? É muita onda, né, cara? Sabe com quem trabalhar legal também, exatamente, né? O parceirão John Parrish sempre, né, assessorando. A gente falando tanto do Mick Harvey, do Bad Seeds. All over, né? No disco inteiro, né? Enfim, traz um pouco dessa escola de Nick Cave, né? Enfim, acho que tem umas ressonâncias aí, né? Realmente era incrível, é. Tô louco pra ver. Só ouvi essa música, essa primeira música que você tocou, uhum. Foi a primeira que vazou, né? Ou que ela disponibilizou. Essa foi a primeira que eu ouvi, tirando uma apresentação que ela fez em Paris mês passado, que passou na internet ao vivo, espetacular, por um site francês, e eu tô ouvindo pela primeira vez também. Mas o que chega de quem já ouviu o disco é que é o melhor disco da PJ Harvey, e sem dúvida nenhuma, um dos melhores discos de 2011. Nós estamos entrando em março, hoje é dia 1º de março. Enfim, é a nossa constatação da qualidade gigante, né, desse monstro que é a PJ Harvey, que felizmente já passou pelo Brasil. Tá demorando a voltar. Né? Tá demorando, né? Uma visitinha nova e ao vivo é incrível. Venha. Depois de tanta felicidade, uma notícia triste. Eu liguei para Universal, que no Brasil representa a Island. O disco não será lançado no Brasa, a não ser em conteúdo digital. Sabe que tem esse negócio? Em discos. Sabe que tem esse negócio? Mercadologicamente, assim, uma gravadora. Ah, não, ele não vai sair físico, ele vai sair só no site, não sei o quê. Então não vai ser lançado, porque para pegar no site da Universal aqui, eu pego em qualquer outro. Né? Não, claro. Entendendo? Uhum. Faz parte da estratégia de lançamento da PJ Harvey no Brasil lançar digital? Né? Não é exatamente uma surpresa, né, que não vão lançar, mas trata-se, nesse caso específico, de um grande vacilo, né? Então deixar pode passar uma bolachinha. Exatamente. Dessa é um vacilo. Pode ser, inclusive, que com as nossas lágrimas, pois é, e a rapaziada participando de alguma maneira, diante desse assombro do disco da PJ Harvey não sair lançado físico no Brasil, como sempre foi. Pois é. Pode ser que a Universal mude de reza, né? Entendeu? Faça até um vinilzinho, quem sabe. Nandão, o que diz a nossa torcida? É uma pergunta que surgiu aqui que eu fico curioso também. Vocês são alucinados por música há 50 e tantos anos, 70 anos, né? Que vocês 72, consomem. 72 anos que consomem música. Tem um pouco menos, né? Tô chegando mesmo. Lá. Consomem muitos discos e o Maurício vira e mexe, me dá um disco. Ah, toma aí. Mas como assim, cara? Não, eu comprei, mas eu cheguei em casa, tropecei no banheiro e vi que eu tinha esse disco atrás do bidê. Então, assim, é disco pra cacete. Quanta mentira, não. É verdade. E a pergunta que surgiu aqui, justamente, Massari, como é que você divide sua, geograficamente, a sua lendária coleção de discos? Você consegue organizar, sabe? Ah, tem uma compra organização, muito repetido. É, parafraseando, orienta, desorientando, né? Sim, eu tenho uma organização ali meio desorganizada, quer dizer, eu me entendo ali e tem, de fato, eu fiz uma divisão meio geográfica, geopolítica, né? Algo parecido, então. Tipo um tabuleiro de War. É, latinos aqui, enfim, eu separei, assim, por países, alguma coisa, gênero, mas é meio abstrato também. Possibilidade de haver discos repetidos? É, só se foi de propósito, por exemplo, diferentes edições. Alguns Zappa, de uns garagens, três ou quatro diferentes, mas de comprar repetido é difícil. Né? É difícil. Tá vendo? Ele compra direto. Isso nunca aconteceu comigo. Não dá um quantos minutos pra acabar o milho? Acabará a pipoca. 23, cara. Opa. Passa muito rápido, né? É verdade. Cara, eu sou apaixonado por milho de rádio. Tô chocado com o que eu tô não ouvindo. Vou conseguir dormir hoje, isso é sacanagem, cara. Calma, me dá uma aguinha, um calmante, pelo amor de Deus. Tá na mão aí, né? Mas, Nandão, faltando 20 minutos para acabar o milho e acabar a pipoca, hoje, celebrando tudo isso que a gente vem falando aqui, e sobretudo a presença do Massari, muita gente faz aniversário. Inclusive? No dia 1º de março, né? Uma data que certamente vários dos nossos ouvintes estão soprando velhinho. Mas, acima de todos nós, acima de todos esses aniversariantes que eu estou me referindo, nós temos uma outra entidade completando 446 anos. Opa! Nossa queridíssima Cidade Maravilhosa. E é para ela que vai esta canção. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Teu mar, praias sem fim, Rio, você foi feito pra mim, Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Vem de novo com o síndico, Nandão, por favor. 446, meu amigo. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. E hoje, no horário da Lorena, no Rádio Café, a gente comentando sobre internet, rádio, essa função que a Oi, nossas co-irmãs, nós temos, né, de procurar levar a informação para um lado onde a internet não entra. E não tem como entrar mesmo. Né? Isso aqui a internet não vai fazer nunca. Né? É, não replica. Assim, não é que não vá reproduzir o que a gente está fazendo. Vai, claro que vai. Mas gerar a sensação que o cara em Recife e o cara em Porto Alegre conjugam ao mesmo tempo, a internet não faz. É, não vai fazer, não cabe a ela fazer. Ela vai funcionar de outro lado. Enfim, aí eu estava comentando com a Lorena, esse espírito globalizado desse momento, o aniversário da cidade, dia 1º de março, nós ao vivo em São Paulo com você, né, mostra como que a gente procura atirar realmente para todos os lados, de uma maneira sempre procurando acertar no meio do zoio. Não é gastar bala para atirar em todos os lados, dar um tiro no meio da testa. E o Ronca Ronca, prestes a completar 5 anos, nós estamos no meio dessa comemoração, como eu chego à conclusão que depois desse tempo todo, eu carregando essa carioquice que eu não consigo me desgarrar dela, não é para desgarrar. Ainda bem, né? Exatamente. E com 5 anos de OFM e tantos programas realizados em São Paulo, nós jamais tivemos um senão ao programa ter essa marca do Rio de Janeiro. E eu já comentei aqui, posso voltar aqui com o Samba do Avião? Não. Eu já comentei aqui algumas vezes, quando o programa estava prestes a entrar ao vivo em São Paulo, eu procurei pessoas da cidade para me iluminarem. Eu falo, cara, o Ronca Ronca vai entrar em São Paulo. A gente tem anos de programa no Rio. São Paulo é praticamente entrar em outro país. E as pessoas, Ana Butler, André Midani, né, pessoas daqui da cidade que me conhecem, conhecem o programa, e todos eles foram unânimes em falar: Maurício, não mude nada. Faça o programa literalmente como você faz e sempre fez. Então, com Tom Jobim ao fundo, o Rio de Janeiro aniversariando hoje, nós em São Paulo com você, eu me encho de orgulho para dizer isso. Cara, em 5 anos, nós nunca tivemos um senão da nossa audiência em São Paulo, que cada vez se agiganta mais. Em 2010 nós investimos forte, graças a esse homem que está aqui, Calminho, né, com sessões inesquecíveis. Claro. E vamos seguir nesse processo de entendimento. E eu falo isso com muita alegria mesmo, com o Tom Jobim ao fundo. Outro que me aconselhou muito nesse momento do Ronca Ronca entrar, Rodrigo Leão, que era do Professor Antena, claro, né, publicitário, meu queridíssimo amigo. Conversamos muito sobre isso e ele foi firme. Não mude uma linha, não tente fazer absolutamente nada de diferente que você sempre fez. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós. Até. Oi FM, ronca, ronca. Nandão, alguma informação de nossa audiência? Não, informação não. Mas o Emerson pergunta: Massari, o que você achou do projeto paralelo do Nick Cave, o Grindr Man? Uma sonoridade espetacular, bons velhos tempos do Birthday Party. É um pouco menos barulhento do que o Birthday Party, mas enfim, segue um pouco essa linha mais despojada, digamos assim, né? Mas essa altura do campeonato faz parte também do corpo da obra, né? Do Nick Cave, que é um cara realmente ímpar, né? Daqui a alguns anos, certamente ele vai ser colocado na categoria dos grandes e dos craques. Titãs? Um titã, se preferir. Ok. E aqui ao fundo, o Mazurek, nosso conterrâneo, pá. Num disco titulado Calma, Gente. É Calma, Gente, o nome do disco. É isso, segura aí, criança. Dá um quantos minutos pra acabar o milho, acabar a pipoquinha? Já estamos na casa. Estamos na casa dos 12. Pô, que susto agora que você me deu, cara. Por quê? Negócio de casa, não sei o quê, casa. Isso. Casa do, sei lá. Não sei o que você pode dizer, de repente, tanta emoção aqui dentro, cara. É verdade. Massari, vamos a mais uma pepita da sua discoteca vastíssima. Tudo 7 polegadas, né? Culpa sua. Nós criamos esse formatinho, né? Pô, pega uns compactos, não muito precisa lavar, bom, não. Se instalar, dá charme a coisa. Viva a flanelinha. É, daqui, nada, né? Como uma flanelinha, né, cara? Rich Kids, né? Uma espécie de super grupo da época do punk ali, Glenn Matlock, né? Baixista dos Pistols. Mas ele teve essa banda também, Rich Kids. É, fizeram um certo sucesso. Aí tem muitos fãs aqui no Brasil, por incrível que pareça. É mesmo, cara? É. Tô brincando, porque... Lotariam quantas vans? Lotariam meia van, né? Não, é porque recentemente a gente fez uma session com os Vibrators aqui, né? Sim, sim. E Renato Martins, né, o responsável pela vinda dessas bandas. Uhum. Né? O Brasil é um fanático pelos Rich Kids. Numa dessas feiras de vinil outro dia, eu topei com um disco do... E na banquinha do cara era tudo organizado, ele tinha descrições das bandas no plástico, né? E daí no disco do Rich Kids tinha a banda predileta do Renato Martins. Eu falei, pô, mas referência. Você, né? Bota, não, isso aqui é uma referência, então tá feito, né? Se falou, tá falado. É, Massari, antes da gente partir aqui pro compacto, de repente seria legal você dar uma pincelada no etc., o programa que você apresenta na UFM. Pra onde você tá indo? O que o pessoal que não conhece o etc. Pode ouvir? O que ele poderá ouvir? Olha, já qual a cara do etc. hoje? Olha, continuo promovendo aquelas viagens pela Massariana, né? Pela coleção de discos, ou o formato que for, né? E tem um pouco de tudo ainda, né? Vou desde os clássicos estranhos, Zappa e derivados, até lançamentos aí, Safra 2011. Tem muita coisa boa já sendo lançada nesse ano de 2011 para rivalizar ou tentar rivalizar com o PJ, né? Uma banda chamada Arboretum, muito boa ali de Baltimore, terra do Zappa. Tem muita coisa bacana. O programa é todo domingo? Domingo, das 10 à meia-noite. E vai para o site também. Para a rede, para o site. Para o site. Para o planeta todo. Maravilha. Assim que o Ronca Ronca chegar à meia-noite, os curiosos que não conhecem ainda o etc., se existe algum, podem cair no site da UFM. E lá está um cardápio perfeitamente vastíssimo. Depois precisamos promover, inclusive sugestão do Calmão, um encontro de programas. A gente tem que fazer. Batalha. Uma batalha de programas. Mas a gente faz num território neutro, né? Não faz nem aqui nem no Rio, a gente faz Porto Alegre, exatamente. Olha que espetáculo, Mazaré aqui. Então vamos aos Garotos Ricos, é isso? Homens Marchando. É. Bringing down the halls, never again. Olá galera, só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca Ronca. Wow. Literalmente acabou o milho, acabou a pipoca, aí ao fundo a faixa título dessa maravilha, há pouco lançada por PJ Harvey. Let England Shake. Lembrar a nossa audiência para participar durante a semana. Terça-feira que vem estaremos ao vivo em plena loucura do Carnaval Carioca, na Praça General Osório, ao lado da Banda de Ipanema, ao lado da estação do metrô, mas graças à logística de comunicação, transporte e alimentação de Yuri. Sim. Sobretudo a logística de alimentação, o Ronca Ronca será ao vivo lá. Depois de 2 anos com a gente pipocando, amarelando de fazer o programa no centro do furacão de Momo. Então, terça-feira, dia 8, nós lá estaremos. Depois dessa terça-feira muito especial com o Fábio Massari ao vivo, rasgando brasa de Porto Alegre a Recife. Massari, não temos palavras para agradecer. A nossa audiência mostrou isso em uma participação cabeleira altíssima. Diga lá, Nandão. Só a última informação, mais um motivo para você ir curtir o carnaval em Recife. Se você curte carnaval, nosso amigo Bernardo Benegão, seletores de frequência, vai se apresentar no Carnaval de Recife dia 7 e 8, segunda e terça-feira de carnaval. Segunda no palco Várzea e dia 8 no Pátio São Pedro, a partir das 10. Fábio Massari, muito obrigado. Tem a vinheta do Massari aí? Sembra, né, meu? Ela. É, maluco. Ela nos norteia há muito tempo. Olá, aqui é Fábio Massari. Eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Massaro, obrigado mais uma vez. Espero que a sua visita seja mais frequente, né? Cara, para além do meu prazer profissional e pessoal, né? Você tá ligado, como a gente diz aqui, né? De participar do programa, o fato de esse programa primeiro de comemoração aí dos 5 anos na casa ser comigo e no aniversário do Rio. É isso aí. Aqui na Vila Olímpia. É isso aí. Chuvosa. É isso aí. Cara, transbordo de alegria e de felicidade, muito nos honra ter o Ronquinha no ar de São Paulo também. E esse dia, hoje, dia 1º de março, foi uma precisão cirúrgica mesmo, de tudo isso está afinado nesse início de comemoração. Obrigado, Massari. Bom, obrigado, demais. Calmão, obrigado, Betão. Terça-feira a gente volta, como a gente disse, do meio do surdo da Banda de Ipanema. Beijinhos, bye bye, Juca. Um beijo, obrigado, Nandão. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.